atrás de dor. Chocolate, eu só quero chocolate. tamanha emoção. Meu uniforme brincate não resistiu ao ataque das suas unhas vermelhas. Meu bem, você rasgou meu coração. Selva. Major Engenho de Dentro, um remix que eu fiz sei lá quando, faz tempo pra caramba, tanto que eu não lembro. Ainda Inimigos do Rei com Adelaide, Barão Vermelho, Perdidos na Selva, Capital Inicial, Fátima, Tim Maia, Não Quero Dinheiro, com dobradinha com Chocolate. Começamos o Flash House Especial, último de 2016, com a banda Zero, Agora Eu Sei. Tudo em versões dançantes, remix, tudo pra sacudir aí o seu último dia de 2016, pra fazer aquela festa bacana, gostosa. Um programa diferentinho, né? Músicas brasileiras, coisa que não é comum no Flash House, apesar de o programa tocar bastante coisas esquisitas, por assim dizer, né? Diferentinhas. Eu tenho o hábito de trazer aqui versões lado BCD, então tá aí um programa lado BCD. E se você gostou, conta aí pros seus amigos, espalha nas redes sociais. O programa de hoje é especial, tá? Eu volto. Você está ouvindo Flash House. Existem vários motivos para se ouvir a Rio Sul Rádio. Plástica temática, com as melhores vozes do país. Rio Sul Rádio. You're listening to RioSulRadio.com, the number one station in Brazil. Stream de alta definição. Qualidade que não pesa em sua conexão. Áudio com qualidade e definição comparável às melhores do mundo. Facilidade no acesso. É possível se ouvir em qualquer lugar do mundo que tenha internet, sem chiados e sem interferências, através de vários dispositivos, inclusive móveis, tais como tablets e celulares. Programação segmentada e com foco regional. Mas vamos ao mais importante: música. Em diversos podcasts, você escolhe o tema e ouve a programação correspondente. Mas é muito pouco provável que você ouça algumas pérolas. E é para isso que estamos aqui. Essa daqui é muito boa e conhecida, e temos em nossa programação. Mas ouve só que versão bacana que também temos. Outra pérola um pouco diferente e também muito bacana. Nossa programação tem o objetivo de surpreender aos mais exigentes ouvintes. Rio Sul Rádio. Um novo conceito, uma nova maneira de tocar você. 18 horas e 37 minutos. Quem faz cultura inglesa só compartilha boas experiências, porque não é só um curso, é um investimento para a vida. Aqui, além de estudar, você vive o inglês, em sala, na internet, onde você quiser, através de um ensino dinâmico, com professores qualificados, material didático de primeira e recursos tecnológicos exclusivos. Aprenda inglês do seu jeito, conectado, moderno, pronto para o mundo. Tá esperando o quê? Viva a cultura! Matricule-se agora, www.culturainglesa.net. Nova unidade em Barra Mansa. Telefone DDD 24-3401-0292. E em Resende, 3321-2270. Cultura Inglesa. Comindre Mangueiras e Conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre Mangueiras e Conexões. Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões, com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Voltamos a apresentar Flash House. Flash House especial, último do ano, último de 2016. Em caráter especial, diria, né? O programa em edição especial, tocando músicas brasileiras, dançantes, velhinhas, remix, gostosinhas, bacanas pra caramba. O segundo set da edição especial de hoje vai começar com Marina Lima, Fugaz. Vai começar devagarzinho, mas já já vai começar a bater. Então, vem outras pérolas por aí. Então venha me dizer o que será da minha vida, oh, sem você. Noites de frio, segurar. Então, onde quer que Não, nada, nada de mal nos alunos. faço uma super sequência mixada pelo DJ Marcante. Tenho o melhor e o pior de mim, o meu termômetro, o meu quilate. Vem, cara, me tocar. É impossível, eu não sou difícil de ler. Faça a sua parte. Eu sou daqui, eu não sou de mar. Bandeira de mim. Só

dá água na boca. Sou de Verão no Flash House Especial de 2016, último de 2016, tá? Uma edição especialíssima. Só dance, só músicas nacionais em versões dançantes, em versões remix, pra você sacudir aí na sua festa de fim de ano. Tivemos aí também Rita Lee com Mania de Você, Vanessa da Mata, Ai Ai Ai. Infinito Particular da Marisa Monte, hein? Que bacana a versão, inclusive a anterior, que foi a Elis Regina com Alô, Alô Marciano, quem diria no Flash House. Começamos o segundo bloco com Marina Lima, Fugaz. Se eu fosse você, eu não sairia daí, ainda tem mais uma hora de Flash House especial pra rolar, hein? Você está ouvindo Flash House. Informações da região, do país, do mundo, sobre os mais importantes temas. Rio Sul Rádio Notícia. Chamadas externas durante a programação. Política, descobertas científicas, cinema, música, tecnologia. As notícias mais importantes. Rio Sul Rádio Notícia. A qualquer momento na programação da Rio Sul Rádio. 19 horas e 9 minutos. Mundo Kids Ortopé, as melhores marcas do segmento. Planet Kids, Farm Infantil, Fábula, Kili, Milon e acessórios em geral. Um mundo de produtos de qualidade para crianças de 0 a 14 anos. Mundo Kids Ortopé, Resende Shopping, segundo piso, expansão. 3354-5774. WhatsApp 981-159747. Conheça mais sobre Mundo Kids Ortopé nas redes sociais. Voltamos a apresentar Flash House. Dando início ao Flash House edição especial, último de 2016, para sacudir aí a sua festa de fim de ano, para te animar, para te acompanhar, como sempre foi, né? Só que hoje é um dia especial, fatalmente um programa especial. Edição última do ano, última de 2016. Tá aí uma forma de expressar minha gratidão à sua audiência durante todo o período que eu faço o programa, ou para você que conhece o programa recentemente e tem acompanhado, minha gratidão, minha forma de agradecer é fazer edições especiais conforme a de do Natal, né? Que pô, eu trouxe minha esposa, meu filho para fazer o programa junto com a gente e tal, e eu apresentava junto com eles e mixava e pô, teve ali sets do Disco Music, teve várias coisas diferentinhas, né? Então esse do último do fim do ano, a minha forma de agradecer a vocês é fazer uma edição especial com músicas nacionais. Eu espero que seja do agrado de vocês, tá? Então a gente vai começar o terceiro bloco com Jorge Versilo. We'll be right back.

Carlinhos Brown, A Namorada, participação de Juliana Aquino, um remix muito bem produzido. Eu diria até que consertou a música, mas é a minha opinião, tá? Não precisa ser a sua também, não. Tivemos aí também Kid Abelha com Fixação, Caleidoscópio Tem Que Valer. Começamos o terceiro bloco da edição especial do Flash House, né? Edição a última de 2016, com Jorge Versilo, Que Nem Maré. E ainda tem mais um bloco de nacionais, de músicas brasileiras dançantes em versões remix pra você. Não saia daí. Você está ouvindo Flash House. Quer saber o que toca no mundo? New York, London, Paris, Abu Dhabi, Tóquio, Hong Kong, Beijing, Parabólica. Os lançamentos e as novas tendências do mundo. Toda semana em duas edições especiais. Parabólica. Edition America. Com Serginho Ricardo, direto dos Estados Unidos. É isso aí, eu sou o Serginho Ricardo e comigo você ouve o Parabólica América. E Urbano Carvelli, direto da Alemanha. Olá, aqui Urbano Carvelli, comigo você ouve o Parabólica Europa. Parabólica Edition Europa. Toda semana, um programa diferente. Sábado, 9 da noite. Pelo horário de Brasília. Parabólica. As melhores músicas da América e Europa. E as novas tendências que agitam o mundo. Parabólica. Sábado, 9 da noite. Pelo horário de Brasília. Aqui na Rio Sul Rádio. 19 horas e 34 minutos. E você, por que não vem pra cá? Onde a qualidade te espera com um sorriso. Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. Nova Ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo visão simples até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. www.novaoticaresende.com. Depilar-se sempre ou para sempre? A Fisiobel tem a solução. Depilação a laser. Pele lisinho o ano todo é com a Fisiobel. Resende Shopping, sala 408. DDD 24-3354-3993. Fisiobel. Quem faz cultura inglesa só compartilha boas experiências, porque não é só um curso, é um investimento para a vida. Aqui, além de estudar, você vive o inglês, em sala, na internet, onde você quiser, através de um ensino dinâmico, com professores qualificados, material didático de primeira e recursos tecnológicos exclusivos. Aprenda inglês do seu jeito, conectado, moderno, pronto para o mundo. Tá esperando o quê? Viva a cultura! Matricule-se agora, www.culturainglesa.net. Nova unidade em Barra Mansa. Telefone DDD 24-3401-0292. E em Resende, 3321-2270. Cultura Inglesa. Voltamos a apresentar Flash House. Olha, eu já fiz uma cacetada de remixes, tá? Desde sempre, né? Desde que os anos 80, quando eu comecei a trabalhar em FM e tal. Fiz remixes de muitas músicas internacionais, a maioria, eu diria. Algumas brasileiras. E olha, a que mais me ofereceu retorno, a que mais me deu resposta, foi essa daí. Marisa Monte, Amor, I Love You. Foi uma coisa que resolvi fazer descompromissadamente, né? Gostei da música assim que ela saiu, sei lá, acho que foi em 2000, alguma coisa assim, né? Então assim que ela saiu, eu gostei pra caramba e percebi ali um casamento bacana entre uma batida de uma música da Shakira, de um remix da Shakira. Juntei as duas coisas e surgiu esse remix. Marisa Monte, Amor, I Love You, começando o último bloco da edição especial do Flash House, né? O último programa de 2016. Então, aumenta o volume, deixa o resto comigo, tá? Deixa eu dizer que eu te amo. Deixa eu pensar em você. Let's go. Pelo DJ Marcão. Tô nem aí, tô nem aí. coração partido. E as ilusões estão todas perdidas. Pensar em você, dourado dia eu carrego comigo, a grande agonia, mas que imagem, mas você me sorriu. Nossa, foi minha coragem, você me dividiu. Acabar com a mudez. Quando chego perto, tudo esqueço e não tenho vez. você voltar pra mim. Juro pra você que ser Arlequim. Não, não, não. Sou um peixe de roupa mal amado. nova cena, topo como o bebê. Minha amor é vaga, só quem é claro e vidente pode ver. Pode ver. Água minha planta, só quem sabe onde é que planta, sabe a vida falou. Dá valor. Não vale quanto pesa, quanto pesa o mundo no tambor. No tambor. Fogo eterno pra conjuntar, e o ferro pra alugar. Fogo eterno pra consumir, e o ferro fora daqui. Não é o Gilberto Gil. Palco. Olha, eu adoro essa música, tá? E não sei também quem canta. Eu ouvi certa vez em uma rádio, não lembro qual, e pô, corri atrás, igual desesperado atrás do remix do palco do Gilberto Gil, não encontrei. Eu encontrei exatamente o que eu procurava, só que sem o nome dele, mas não havia o nome de quem cantava, né? Então, tá aí um desconhecido que muito se parece, a voz dele muito parece com a do Gilberto Gil, cantando palco numa versão dançante, muito bem produzida, diria. Ainda também aí o Ed Mota com Colombina, Djavan, Lilás, Biquíni Cavadão, Timidez, Cazuza e Ideologia, Luca, tô nem aí. As Frenéticas com Dancing Days, versão de 89. E começamos o último bloco da edição especial do Flash House, a última de 2016, com Marisa Monte, Amor, I Love You, uma versão que eu fiz lá pelos anos 2000, alguma coisa assim. Assim que a música saiu, eu fiz esse remix aí e eu gostei. E eu acho que agradou algumas pessoas, né? Espero. Então, esse foi o Flash House especial, último de 2016. Eu espero que tenha feito boa companhia para vocês nessa coisa da festa de Réveillon, né? E eu espero que tenha ajudado. Eu agradeço muito a audiência de todos e ano que vem a gente está de volta. Semana que vem é ano que vem, né? Então, se Deus quiser, a gente volta com mais Flash House, tá? Um grande abraço a todos vocês, feliz ano novo, que 2017 seja melhor que 2016 e por aí vai. Que as coisas sempre melhorem, ok? Fica aí a minha mensagem, minha gratidão pela audiência e um grande abraço. Fui! O passado de presente pra você. Flash House. Não há limites para o bom gosto. A Rio Sul Rádio está perto de você. Em qualquer lugar. Eu sou o Kleber Molina e ouço a Rio Sul Rádio de Resende, Rio de Janeiro. Eu sou Edson Mar e ouço a Rio Sul Rádio de Alagoinhas, Bahia. Eu sou o Rafael Justen e ouço a Rio Sul Rádio de Petrópolis, Rio de Janeiro. Eu sou o Rodrigo Vieira e ouço a Rio Sul Rádio da Tijuca, no Rio de Janeiro. Em qualquer lugar, perto de você. Rio Sul Rádio. 20 horas e 15 minutos. RioSulRadio.com. But we're talking about the most brilliant mind this world has ever seen. See. Demons running around in my head, and they feed on insecurities I have. Won't you lay your healing hands on my chest? Let your ritual clear.